é chegada a hora. Arrependa-se, humanidade, ou sofra o castigo dos céus. É difícil esconder, é difícil entender, é difícil de conter, mas a revolta sempre está presente no olhar daquele que tem frio, daquele que tem fome, daquele que tem sede de justiça. Negro, amarelo, branco ou colorido, não importa o tom, a expressão tem sempre a mesma cor na cara do oprimido. Assim como a arma de fogo tem sempre o mesmo estampido, faz eco na madrugada, pá. Estamos acostumados a apanhar, a levar porrada, mas cara de homem não ficou para se bater. O que você plantar, você vai colher. A paciência tem limite, meu irmão. Uma hora o sangue sobe, sobe, ferve, ferve. Estou cansado de tanta humilhação. Chega, chega de mentira, falsidade não faz o meu tipo. Ninguém aqui é moleque, não. E a consequência é a lei da ação e da reação. O que se faz de bem ou de mal voltará em dobro, isto é normal. É normal. O ferro ferre, o ferro será ferido. Está escrito nas sagradas escrituras, está escrito. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ainda estou vivo sim, estou de volta com a revolta dentro de mim. Enquanto ela existir, serei sempre assim. O mesmo cara de sempre com uma bala na ponta da língua para ferir os hipócritas, falsos profetas, políticos idólatras e aqueles para quem a carapuça servir. Mas já faz um bom tempo que perdi a confiança naqueles que botei fé um dia. Não sou mais criança, não brinco mais de pique-pegue, pique-esconde, polícia e ladrão. Eu não vivo mais de ilusão, não. Eu só quero meu lugar ao sol, meu direito de ser artista. São mais de 10 anos de luta, eu não sou modista. Não acredito mais em vocês, só querem me usar. Mas esqueçam, não sou mais a bola da vez. Não sou mais freguês, 1, 2, 3. Eu conto os amigos na palma da mão e ainda sobra dedo. Sem medo, este é o enredo da verdadeira escola de samba da vida. Quanto mais cicatrizamos, mais aparecem feridas. Mas aparecem feridas. Com ferro fere, com ferro será ferido. Está escrito nas sagradas escrituras, está escrito. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. As lágrimas escorrem pelo rosto. Este é mais um sinal da vida de tanto desgosto. Todos os dias eu luto para não perder a esperança. Como é triste ter que ver a humanidade se matando por causa do egoísmo, do ódio e da ganância. A fauna e a flora e o efeito estufa. Quem se importa realmente com a vida do planeta? Amar a natureza não é coisa de careta. Enquanto isso, a devastação assola florestas, rios, mares e até mesmo o ar que respiramos. Isto tudo porque estamos cada vez mais dependentes dele. O maldito dinheiro, dólar assassino, compra nossa pátria, invade nossos lares, toma nossos filhos e nos transforma em um povo sem identidade, sem a própria vontade. Maldito dinheiro, só traz destruição e morte. Estar vivo neste mundo é azar ou sorte. A vida e a morte. Meu Deus, onde é que isto tudo vai parar? A que ponto iremos chegar? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Está escrito nas sagradas escrituras, está escrito. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Está escrito nas sagradas escrituras, está escrito. Quem com ferro fere, com ferro será ferido.